chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Estes dois grandes nomes, estas duas grandes marcas estão conosco aqui no Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, junto com as grandes outras marcas do programa. Fala, KG! Opa! Boa tarde! Beleza! Fala, Potter! Não me considero uma grande marca, assim. Talvez uma marca em crescimento. Não, mas não é, é que o que tu considera não me interessa. Eu te considero. Parou! Fala aí, Marcos Pianjas, beleza, querido? Show de bola. Grande marca do programa. Hoje. Não adianta ficar brabo, Marcos Pianjas. Tem que andar na lei. Anda na lei que a lei não te pega. A lei anda pegando pedra. Anda com fé. Odeio a lei. Anda com fé. O braço longo da lei. Não foi tu que fez a lei, né? Por isso que tu odeia. Cada um por si, vamos fazer. Não dá. A lei é a lei. O que tu rasgou aí, pô? Rasgou o quê? A carta de advertência que tu tomou, tu rasgou na minha frente, na cara de pau. Era a carta de advertência? Era. Que tu rasgou a carta de advertência. Só porque eu mandei uns SMS do teu celular. Só por causa disso. Fala, Maurício Amaral! Tudo bem. Beleza, tudo tranquilo. Nós estamos praticando no Pretinho Básico desde algumas semanas o terrorismo. Ações terroristas no programa. Alguém que se deixa logado numa máquina e sai, depois volta, tá o estrago feito. Alguém que esquece o seu celular no estúdio, depois sai, o estrago tá feito. E assim nós vamos, Davi Coimbra. Tudo bem, bravo, Davi Coimbra? É a estrela móvel, o Pretinho Básico é ele. Davi Carradinho. Vizinho é o galo cinza e vingador deste programa. É verdade. Só o Davi pode nos vingar. É verdade. Alô, Davi? Alô. Alô, Davi, é o Renato. Posso falar uma coisa aqui pra vocês? Antes, deixa eu apresentar o nosso querido Pedro Ismanioto, que tá com os seus... Olá! Todos os seus personagens em festa no dia de hoje. Felicidade! Tudo bem, Betânia? Tudo bem. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. O Alcemar tá de aniversário também, né? Tá, o Alcemar também. Tá de aniversário, né, Alcemar? Já tá bebendo desde ontem, né, Alcemar? Ah, comemoração. Começou a comemorar meia-noite, né, Alcemar? Eu começo a comemorar sempre antes, até um pouquinho sua, antes. Como sua... A o Alcemar. Bunda no calor, né? 5 horas de viagem agora, né, seu Marcos? 5 horas de viagem, veio de onde? Seu Marcos. Santa Maria? Santa Maria, 5 horas veio a pé. A Belina tá com a BR, a Belina tá com a BR estourada. Tem que ser só no tempo aqui, 2.500 giros. Só dá um pouquinho. Aham. Só chanfrando as marchas. Exatamente. Tá certo. Vamos nós aqui com os destaques comentados. Ah, o que tu queria falar, Potter? É, como eu vou mudando de lugar aqui, de vocês aqui, né? Certo. Isso mostra meu desprestígio, primeiro, né? E mostra também que vocês são surdos, cara. Os fones de ouvido de vocês aqui, cara, são impressionantes. Todos vocês ficaram surdos, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar só eu nessa rádio. E a rádio, você sabe qual é o nome? Rádio do Potter. Só eu vou falar, entendeu? Ah, já existe aparelho pra surdez, Potter. São surdos, cara. E seu sonho, o Nando Gross, por exemplo, gostaria de ter uma rádio só pra ele. É mesmo? Ele falando o dia inteiro. Mas por que isso? Ele adora falar, o Nando Gross, adora. Ah, mas o Nando Gross fala bem, merece. É, sim, mas fala. Tá bom, cara. Vamos nós então com os destaques comentados do Clique RBS. Eu me coloco mesmo, até porque sou, a minha origem é essa, eu sou ouvinte de rádio. E eu me coloco no lugar do ouvinte hoje, nos ouvindo, né, com perdão da redundância. O cara deve se divertir muito, né, cara, ouvindo as nossas particularidades aqui, estas coisas quase que secretas que acontecem aqui dentro do estúdio, que a gente acaba por dividir com essa audiência formada por milhões de ouvintes. Milhões. Né, cara? Milhões de ouvintes. Impressionante. E de mulheres, né? Juntos. Sim, ouvintes são mulheres. Mulheres são ouvintes, homens são ouvintes. Alguns homens são mulheres. Quando fala ouvintes, não é homem? Não. O ouvinte, a ouvinte. Ah. Eu sempre quando falava 1 milhão, tinha mulher no meio. Sim, sempre. Isso é legal. Deve ter umas 600 mil mulheres. Isso é massa pra nós. Eu calculo 550 mil mulheres, 450 mil homens. Não, nós já passamos da casa do milhão. Batemos 1 milhão faz tempo, cara. Dificilmente a gente tá defasado aqui na informação. Quem sabe 600 mil mulheres e 550 mil homens. Não, estamos mais perto dos 2 milhões do que do 1 milhão agora. Batem as bibas e os bibos, né? Sem dúvida, posso garantir, posso afirmar isso pra vocês. Nós estamos mais perto da casa dos 2 milhões de ouvintes do que da casa do 1 milhão de ouvir. Só que sabe, 1.150.000 mulheres e 850.000 homens. Que mostra o nosso fracasso, né? Que a população do Rio Grande do Sul é cerca de 10 milhões de pessoas. Verdade, Santa Catarina é 14, 15? Desculpa, 5 ou 6 milhões? É, por aí. Por aí, né? São 15 milhões de pessoas. Potencial. Quase 2 milhões, escuta. Tá ruim, né? Tem milhões de pessoas que estão fazendo qualquer outra coisa, a não ser não escutar. Agam pra nós neste momento. Exatamente. Aguam. Uma reunião depois na minha sala, gente. O preço do álcool tem queda tímida nos postos, mas a gasolina não para de subir. Fiada puta! Segundo o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, quem abasteceu com gasolina pagou na semana passada, em média, R$2,91 no litro. Nas últimas 4 semanas, o litro da gasolina teve aumento de 4% nas bombas de todo o país. Que maravilha, viu só? Meu Deus. Alcemar, quando tu botou na berlina pra vida, quer? Ah, batei, eu bato álcool. É gasolina, mas eu bato álcool. Não é gás. Ah, não é gás, beleza, não é gás. Não é gás, beleza? É botijão, viu? Eu boto. Eu tentei o botijão, mas explodiu. Quase bateu, Adão. O Arizoli quase perdeu a sua mão. Coitado, o Arizoli sem outra mão deu, né? Aí deu, aí já era. Foi o Almir que me indicou o bujão. O bujão de gás de cozinha é no não carro. Não precisa, gente. A gente tem que dar espaço pra pessoas que têm dificuldade, por exemplo, que não têm os membros. Entendeu? Tipo, não, mas não pode botar gás Roberto de cozinha, Carlos. Botijão de cozinha no carro, homem. Eu falei que eu já... Pode. Não pode? Pode sim. Não, poder pode, mas não deve. Dever não deve, mas toda coisa que nós fazemos que não se deve, né, querido? Como tu... Aquela tua que? Mania. Que mania, Almir? Entrar no, no site dos outros, do Twitter dos outros. Ah, não, mas aí é só quando merecem, só o piano. É uma maniazinha que tu tem. O cantor Marrone da dupla sertaneja, Bruno e Marrone, afirmou em depoimento hoje que nunca assumiu o comando de seu helicóptero. Tirou! O cantor apenas admitiu ter auxiliado o piloto quando este precisava consultar algum mapa ou carta. Bom. A aeronave em que estavam. Pô, o cara foi lá, segura aqui o meu manche. Pega no meu manche. Opa! A aeronave onde estavam o cantor Marrone, seu primo e secretário particular Jardel Alves Borges e o piloto Almir Carlos Bezerra. É verdade. Caiu no dia 2 de maio. É, claro, cara. Assim, eu perdi o pé. E eu ainda perdi o pé. O pé. É, tu tá caminhando aí, Almir? Ó, tô caminhando com barulho de um sapato de madeira. É é? Mostra pra nós dar uma caminhada aí. Eu fiquei sabendo que o sobrenome do Almir é Bezerra, né? Agora Bezerra, a gente já sabe, Bezerra, né? Bezerra é Almir Carlos Bezerra. Almir Carlos. Ele é tão Almir que ele é duas vezes Almir. Beleza. Só voltando no assunto aqui, cara. Se eu sou dono de um helicóptero como o Marrone, primeira coisa que eu vou fazer é aprender a pilotar e ter a habilitação pra poder pilotar esse helicóptero. Pra eu desfrutar do meu próprio, bem ali, óbvio. É, segundo, cara, se eu não tenho habilitação, eu vou querer igual pilotar o helicóptero. Entendeu? E a lei, moto é A, né? Se eu tenho um helicóptero, eu acho que eu tô acima da lei. Mas helicóptero... Moto é A, B é carro, helicóptero é o helicóptero é X. Helicóptero. Sim. A de moto, B de carro e H de helicóptero. Isso, toda lógica possível. E de helicóptero. Tá bem, queridos. Taxa média de juros sobe pela terceira vez no ano. Meu Deus. Você que tá no cheque especial, amigo, já tá batendo nos 8% ao mês que você deve pro seu banco. A taxa subiu para 7,97%, que é 8% no mês de abril. No mesmo período, os juros cobrados pelo empréstimo pessoal subiram para 4,70%. Vou querer esse. Ao mês em abril. Eu descobri que é diário, né, o desconto, né? Do quê? É, na conta, por exemplo, assim, tem um... Tá, chegou lá, entrou no cheque especial. Todo dia que tu tá no cheque especial, tem um desconto. Tá, mas tem um limite, né? Tem um prazo que tu pode ficar isento desse... 13, dependendo do banco, 13 dias em alguns casos. Ah, então eu posso ficar 13 dias sem perder nada. Exatamente. Isso, tu usa o teu cheque especial 13 dias... Não, é diário depois, né? Tu usa o teu cheque especial 13 dias, porém não paga nada por isso. Desde que lá no 14º dia tu já cubra o negativo, entendeu? Tu cobra o rombo. Eu tô bem, então, porque eu não faço 13 dias. Tá, então tá bem. Mas o mês é longo. Uma superpopulação de pombos Pombo. Claro, os apuros de Penélope, né? Não, não era os apuros de Penélope. É a Corrida Maluca? Corrida Maluca, é, não. Não, não, não, não era Corrida Maluca também. É no ar, é. Como é que era o nome? Pobre Pombo, Pele Pombo. Alguém vai dizer no Twitter daqui a pouquinho aí. Bom, uma superpopulação de pombos já está preocupando moradores do bairro América, em Joinville. São quase 200 aves que chegam em revoada e ficam sobre os telhados das casas. Além do barulho e da sujeira, a principal preocupação é com as doenças que podem ser transmitidas pelos pombos. Alguém já disse que o pombo é o rato de asas. Eu já fiz arroz com pombo. Hã? Já fiz arroz com pombo. Não, arroz não, com pombo? É bom. Que é o bombom é o bico, chupar o bico assim. Você tá maluco? O bico é bom mesmo. Mar, sério? É bom. Arroz com pombo é bom. Para, Davi. Arroz com pombo? Não, Davi. Arroz com pombo é bom. Fobia gordinha? É uma galinha. Fobia gordinha tem seu valor. Dick Vigarista era o do pombo. Sim, mas... Dick Vigarista. E o Muttley? Não, Dick Vigarista era um dos personagens. Sim, do... mas tem o solo Dick Vigarista e Muttley. Ah. E aí eles... Ele, né, que eles vão atrás do pombo correio, né? Isso. É. No correio, e aí eles querem pegar o pombo correio. A quadrilha de morte, verdade. Pode ser? Esquadrilha Abutre? A quadrilha de morte era os apuros de Penélope. Tá, então é isso aí, Esquadrilha Abutre, o nome da série. Sim, isso aí. Eles queriam pegar o pombo. Tá bom, cara, é isso então. Os pombos lá em Joinville, o problema começou porque uma vizinha alimentava os pombos. Sempre tem uma vizinha toda pra alimentar. Toda pomba que tu alimenta, dá nisso. A moradora foi recomendada pela... Gato perdido na rua, tem sempre uma vizinha que vai lá dar comida pros gatos. Aí o gato não vai mais embora, né? Aí vem um monte de gato. Exato. É que nem mendigo, dá dinheiro pra mendigo na rua. Vem um monte de mendigo. Aí tu dá uma vez roupa. Ah, vou dar umas roupas pro mendigo na frente da minha casa. Toca no outro domingo mais 300 mendigos. Daí dali no outro domingo é 3 mil mendigos tocando na tua... Nunca dê nada pra ninguém. Cresce em PG os mendigos. Cresce. Nunca dê nada pra ninguém. Que isso, Piange? Tem ONGs, tem organizações como a Fundação Roberto Marinho, que você dá não, as coisas pra lá. Não é. A Maurício Cirotti Sobrinho. Lá você dá o seu dinheiro, suas coisas pra lá, e eles redistribuem pra quem merece, não pra quem fica batendo na sua casa domingo, 6 horas da manhã. Cara, a pessoa que tá batendo na tua casa e não paga, não tá não batendo às 6 horas da manhã. Não é que ela mereça, é que ela precisa. Precisa nada. Que barbaridade. Este é o ser humano, né? Marcos Piange. Eles vão pra incomodar. Que mora num prédio que tem, inclusive, portaria. O Lúcio do Grêmio mora no prédio. Nem toca no porteiro. Que é aquela piscina? Que é aquela piscina que tem no prédio? L ponto, L ponto. Mil litros. Brincadeira, cara. Mil litros. É duas vezes a minha. Bom, cara, continuando aqui nas pombas. A moradora foi recomendada pela Fundema, que é a Fundação do Meio Ambiente de Joinville, para deixar de alimentar os animais. Ela afirma que não dá mais comida, mas os pombos não vão embora, meu filho. Os pombos vieram pra ficar agora. Tá bem, cara. Eram esses os destaques comentados do Clique RBS para este início de terça-feira. Lá em Joinville a vida tá fácil. Aliás, de noite, né, de terça-feira. Hã? Mas lá em Joinville a vida tá fácil. O problema de Joinville é pombo. Não, mas pombo é problema de tudo que é lugar. E é bom uma pomba, mas pra... né, Davi? A pomba é gostoso, né? É. Prefere pomba ou pombo? Pomba, né? Pomba. É porque você é mais graciosa. Mais, né? Davi, a pomba, ela tem filhos. Isso é um problema. É, mas é mais graciosinha. É mais graciosa, mais grupinha. Pombinha, né? Rolinha, uma pombinha rola. O cara que consegue identificar o que é um pombo e uma pomba, né? Esse é galo. É um gênio. Cara, é barbada distinguir um pombo de uma pomba. Vai dizer que agora pombo tem tico. Não, é óbvio que pombo tem tico, né, cara? Ah, tico de pombo. Como é que tu acha que o pombo se reproduz, cara? É só os pombos se reproduzem. Cara, tem bicho pomba... que se reproduz sem ter tico. E pomba tem pomba. A mulher, por exemplo. O que o Samar falou? É cojato? Não, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, só um pouquinho. Tá na hora dos fatos do dia. Nunca pensei que eu fosse querer ser salvo pelos fatos do dia. Fatos do dia do Pretinho Básico, galera. Com o glorioso, o inestimável, o insuperável, o inquebrável. E acima de tudo, uma grande fera. Cachê, galera! Chegou a se emocionar e derrubou o microfone. Derrubei aqui a esponjinha. 8h25, Carolina Dickmann embarca pra Europa. Oh. Ah, Carolina Dickmann que vai ser a capa da Playboy edição de aniversário. Sim. Não é a Fernanda Lima? Não é mais a Fernanda Lima, é a Carolina Dickmann. A Fernanda Lima. E agora pra geral. Mas a Carolina Dickmann faz horas que não merece. E é tu que merece, Amaral. Ela merece. E haverá uma revolução na Playboy, né? A capa de julho vai ser a Adriana do Big Brother e ela botou no contrato: eu não quero Photoshop. Vem Photoshop. Pela primeira vez, hein? Agradecer a Editora Abril que me manda Playboy todo mês, porque eu já escrevi na revista Playboy, né? Não sei se alguém aqui escreveu já. Parabéns, Piaget. Eu nunca escrevi, mas eu já escrevi. Eu já manchei uma vez. Vocês sabem que... Tinta de bique. A Carolina Dickmann que embarcou pra Europa, segundo as minhas fontes aqui, hoje de tarde ela no Twitter, eu sigo a Carolina Dickmann. No... Calma, deixa eu chegar lá. Aí ela bota assim, ó, botou hoje de tarde: pessoal, adivinhem onde estou? No Santiago Bernabéu, vendo os Real Madrid e Getafe, ou Getafe, né? É outra vida, né? Aí eu botei pra ela, dei uma tico chalaça, botei pra ela: bom jogo, Carol. Isso aí. E ela? Não me respondeu. Obrigada, Caxi. S21, Justin Bieber interrompe show pra vomitar. Olha aí. Tá grávida, será? E ele levou ovo, né? Ele fez um show na Austrália. Jogaram ovo no palco. Foi a primeira vez que o Justin Bieber foi ovacionado. 12h35, ex de Fábio Assunção visita a filha recém-nascida do ator. Pô, Fábio Assunção passou a noite inteira acordado cuidando da filha. Né, piradeira essa vibe. 14h55, Cláudia Gimenez almoça com Ana Carolina e Bete Lago. Essa Cláudia Gimenez gordinha vive comendo, cara. É só jantar. E o Maurício me falou. Eu encontrei a Ana Carolina. Tu me falou, né? Onde é que na farmácia, Ana Carolina? Cara, na farmácia. O que ela tava comprando? Espuma de barba. Ai. 16h32, de shortinho, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Quem é essa? Miley. Cantora. Filha do Cyrus, lá do Billy Ray Cyrus. Ela participa de coletiva de imprensa no Paraguai. Boa. Não, até um detalhe. Fala no microfone, filho. De shortinho, mas eu falei antes. Shortinho. A Miley Cyrus. Miley Cyrus. Shortinhos. E agora, questão de... Se fazer a conta, 14 minutos atrás, não mais do que isso. Era 18 e 7. 18 e 7. O que que houve, bicho? E esse é glorioso. Thiago Lacerda encontra Rodrigo Rilberts. Rilber. Em pizzaria carioca. É a pizza do Faustão, galera. Obrigado, Faustão. Tinha a pizza do Faustão. Era triste, bicho. Nunca mais rolou. Eu passava mal. Quando aí acabaram a pizzaria agora... do Faustão, tu emagreceu, né, Faustão? Emagreci, bicho. Era muita pizza. Tá bonito, Faustão, também. Tá mais jovem, Faustão. Qual é o sucesso do... Achei que ficou meio triste, magro. Ah? É, todo gordo que é vistoso, né, bonito, simpático, quando emagrece, perde um pouco da sua alegria. Já tá murcha. Com o Jack Motors. Murcha, exatamente. Tá bem. Vamos dar uma giradinha aí, vai, Potter. Italiano. Uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Vai demorar um pouquinho, tá? Por que, cara, que vai demorar? Restaurante de frutos do mar, Seafood! Seafood! Boa, frutos do mar em inglês, Seafood! Israel Martins Pacheco, de Taquara. Ele falou assim: alguma coisa contra o pessoal de Taquara aqui? Alguém tem? Nada. Deixa eu pensar. Taquara. Conheço queridas pessoas de Taquara. Uma vez uma cobra avançou em Taquara. É, uma cobra. É, foi uma cobra. Cobra de Taquara. Tava dentro da Taquara. Eu tava andando lá em Taquara e uma cobra pulou nos meus pés. Foi horrível. Sabe que nas taquareiras, cara, né? Eu não pensei que conseguia pular pra trás. Lá pra trás. Que cena. 3 metros, mais ou menos. Nossa, que perigo. Com uma cobra no meu encalço, eu sou campeão de pulo pra trás. Foi impressionante. Vamos testar isso. Vai, que eu posso. Melhor não. E aí um cara foi até a casa visitar um amigo e ao chegar lá viu que tinha um cara pendurado no lustre da casa. O que aquele cara tá fazendo pendurado lá no lustre? Shhh, ele é meu irmão. E é louco. Ele pensa que é um lustre aceso. Fica o tempo todo pendurado lá. Meu irmão, ele pensa que é um lustre aceso. Não é só um lustre, é aceso. Ah, meu, vamos tirar ele de lá então. Vai que ele cai de lá. E aí o irmão do cara fala assim: tá louco? E nós vamos ficar no escuro? Peter, imita o Rock Balboa dando conselhos pro filho dele, por favor, em inglês. Rock Balboa dando conselho pro filho dele. É a cura. Não, ele tá confundindo com o Falcão, Cobra. Né? O Cobra. Falcão. É o Stallone, né? Hã? Não é Falcão? É o Cobra. É o Cobra. O Stallone Cobra. Que o Stallone Cobra chega na frente do criminoso e pergunta, diz pro criminoso. If you are the criminal, como é que se fala? Disease. The crime is a disease. Ah, é. I am the cure. Isso. The crime is a disease. And I am the cure. O crime é doença e eu tô. É, mas não tem a menor graça. Eu, Israel, pede um. Pede um beijo pro Lorenzo, que é o filhinho dele de 2 anos de idade. Valeu, Lorenzo, e beijo pro Israel também. Eu comecei a ter coisas contra pessoas de Taquara depois dessa. Que isso, Amaral? Vamos ver, Marcola. Tem uma piada. Marcola te anima, Marcola. Ah, o Diário tem essa piada também, né? Do cara que fala, pô, meu irmão acha que é uma galinha, tá, mas o que você pode fazer com ele? Traz ele aqui no psicólogo e tal. E o cara diz, bom, eu vou ficar sem ovos ali, né? Mas então. Aí, o homem chega em casa e encontra a mulher com. Né, com. Barulho estranho no quarto, abre a porta, a mulher tá no banheiro, pelada, tá. Opa. Cama toda desarrumada, e ele vai pro armário, óbvio, né? Certo. Fica a dica pros amantes, certo. Armário, primeiro armário, lugar, né? Primeiro lugar, então o cara não vai pros não amantes, vá, o cara não vá, vai pro armário. Não vá pro armário. Nem pra baixo da cama. Você amante, não vá para o armário. E aí foi pro armário, tava lá um cara, pelado. Cara alto, forte, né? Um armário dentro do armário. Certo. O cara perguntou, quem é você? E o Ricardão respondeu, eu sou o detetizador aqui, eu tô limpando as traças do teu armário aqui. Porque as traças aqui nesse armário, tô comendo tuas roupas tudo, rapaz. Tu tá pelado. Pois então, as traças são fortes aqui. Tô comendo tudo mesmo. 2 minutos já comendo minha roupa. Essa piada do Diário também? É boa essa aí. Não, essa daqui é do Dedé. Muito boa, muito boa. Tu sabe que certa feita... Tivesse que correr pra dentro do armário. O professor Juninho estava... Ah, tu vai entregar o cara. Vou entregar. Já entregou. Vou entregar. O professor Juninho tava com uma moça casada... num certo bairro da cidade, eu não vou dizer o bairro, porque senão de repente ela pode descobrir, mas que tem prédios altos, tá? No centro ali. No prédios altos, um bairro, tá? E aí ele tava lá, tal, naquela coisa, o Juninho já tava só de carpins pretos. Cara, olha! Tá? Já estava completamente despido. Carpim é meia, mesma coisa que meia. Tá? E eis que barulhinho daquele barulhinho aterrorizador da chave na porta dela. Meu marido! Aí assim, vai pra baixo da cama, e o Juninho, não, que é isso, eu vou pra baixo da cama, eu vou enfrentá-lo, porque eu sou um homem, e ele vai entender, porque ele também é um homem, e ela assim, meu marido, ele é militar, ele anda sempre armado, Juninho. Debaixo da cama. Aí a situação é como um bom argumento. Como é que é o barulhinho do Juninho pra baixo? O Juninho embaixo da cama, só de carpins, pegou abraçado na roupa. Que e olhando pra mala só dele. Só vendo pés. Não, ele não olhava pra mala dele, onde piscava o celular dele. E ele rezando, não toca. Senão ele tem que se abaixar pra pegar. Não, ele devia ver no celular ali, embaixo da cama, longe, não alcançava. Tá. E aí tá, aí chega o cara, olá, querida, e ela, oi, querido, tal, e ela começou a dar desculpa pro cara, dar desculpa, não, vamos descer, tô com fome, e conseguiu fazer, desceu. Aí o Juninho, primeiro ele ficou pensando, será que sai ou não sai? Saiu, começou a se vestir rapidamente, né, primeiro ele pensando, pô, pelo menos eu não vou morrer pelado. Aí, e agora o que eu faço? Ele, putz, esse cara pode estar voltando, vou descer pela escada, desceu pela escada, né. Quando ele chegou lá embaixo, tava o porteiro encostado, com a cadeira encostada na parede, assim, a costa da cadeira, assim, né? O porteiro olhando pra ele com um palitinho no canto da boca, rindo. E aí, tudo bem? E o Juninho passa, tudo bem. Ele é militar. Eu sei. Nunca mais voltou na Juninho. Juninho tem uma tábua do tática do Juninho. É, tem, mas agora o Juninho é um homem casado, ele não quer mais saber dessas coisas. Como é que era? Tá certo, Juninho. Não, é melhor não dizer. Tá certo, Juninho. É. Isso aí. Deixa eu ler rapidamente aqui antes de. Não vai ter corno hoje? É mesmo? Ah, encheu o saco já, encheu o saco já. Acho que não, hein? Encheu o saco. Deixa eu mandar aqui, ó. Querido Pianges. Pianges. Pianjos. Somos três sensuais irmãs. Opa. E sem falsa modéstia, são incontáveis os homens que caem aos nossos pés. Opa. Desta vez, quem nos seduziu foi você. Meu DRE. foi meu DRE. Foi teu DRE. Três irmãs. Cara, são três irmãs travestis. Na verdade, tudo isso deve ter acontecido depois que as irmãs viram a foto da bundinha sexy do Pianjas no blog do Pretinho. Aliás, Pianjas, que bundinha. Que bundinha, né? Sua barriguinha é sexy. Sonhamos com um dia em que uma de nós três, ou as três, possamos passar dias sem fazer nada ao seu lado. Como você comentou hoje, mais uma vez, ou seja, te acompanho. O exercício físico é uma besteira e não há nada melhor do que o ócio criativo. Cara, as mulheres perfeitas. E por que não passar horas comendo muita gordura e sal? Boa. Comida saudável não é coisa de homem de verdade. Descobre. Ainda mais sexy seria ver você fumando, pois aí deixaríamos você ser o nosso Bill Clinton. Olha! Como eu queria fumar. Desejamos ensandecidamente que você seja nosso próximo homem e sabemos que quando você menos esperar, poderemos estar junto de você ou juntas, as três. São com trigêmeas, você, são gêmeas. Para sempre. Forever. Assinado, as três irmãs. Cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular e insuficiência cardíaca. Tava tão bom até aí, né, Deus? Que este e-mail ajude o Bianjos a repensar a dieta, exercício físico, avaliação médica rotineira. Tomara que o Bianjos não precise de mim tão cedo, mas se precisar, estou à disposição. Doutor Daniel Medeiros Moreira, cardiologista de São José, que Santa beleza, Catarina. Ai, que maravilha! Eu posso falar? Pode. Eu lembro ao doutor que mês passado fiz um exame eletrocardiovascular e o médico disse, você tem um coração de leão. Que idade tu tem? Parece um jovem de 20 anos, ele disse, o médico. Pô, né? Que massa. Esforço e tudo. Porã mais. Porã fez o mesmo. Eletrocardiograma, coisa e tal, né? Tá tudo legal. É, outra coisa que eu queria dizer pra ele. E que idade tu tem, Bianchi? Tenho 30. 30. 10 anos a menos. 10 né? anos a menos. 10 anos a menos. Esses dias eu vi uma pesquisa que a gordura, deram uns ratos, a gordura pra uns ratos, curou diabetes nos ratos. Ah, isso eu vi pesquisa. Verdade. Eu vi pesquisa. Cadê a pesquisa? E pra terminar, uma notícia, o ciclista belga Walter Wendland morreu nessa segunda-feira, depois sofreu uma queda quando disputava a terceira etapa do Giro da Itália. Tá, mas sabe, os mais conhecidos aí o cara uma queda, atletas né? do ciclismo mundial, né? De apenas 26 anos, acabou sofrendo a queda fatal na descida. O esporte ceifa mais uma vida, é mais isso? Mais uma vida sendo ceifada tá pelo esporte. Que é aí disseminado a cultura do esporte através de grandes marcas, tipo, que querem assim? O seu dinheiro, certo. Como Nike, Malboro, Adidas, Caloi, Johnny Walker, Johnny Walker, cara caminhando ali, caminhar, e vê nessa história da saúde e tudo mais. O que mais me deixa tranquilo é que tu sabe. Pergunta do Serginho do São Caetano. Que tu sabe. Que tu tá equivocado. Tu sabe que tu tá equivocado. Sim, cara. Sabe eu não tá sei equivocado. Nada. Não sei com ele. Os caras botam a trilha daquela. E aí o doutor Daniel. Propaganda da Johnny Walker, lá uma música do Bob Dylan, né? Não sei se vocês viram. O doutor Daniel pede aqui, desculpa, KG, manda um arara. Ah, mano. Arara! Arara! Tá bem, obrigado, doutor Daniel Medeiros Moreira. Vamos ver aí o que que tem. Quem é que tá ali? Nunca é tá rompi aí? Meu ligamento bebendo cerveja. Você Semar. Eu rapidinho bastante a dia, nós dependeram. Bem bagaceira. Cantadinha de pedreiro, bem bagaceira. Bem chinela. Vai então, chinela, vai. Você tá igual a melancia na roça. Tá rachando de boa. Mecânico, é filho de mecânico? Sim. Não. Não. Sim. Por quê? Sim. Por quê? Porque tá com as peças todo lugar. Olha, essa mulher mais um saco de bolacha, passa um mês. Essa é nova. Você é o ovo que faltava na minha marmita. Essa é clássica, né? E vou deixar você a areia do meu cimento. É aquela coisa que ela tem sujão, aquela ecologia térmica de toda a vida, né? Como é ecologia que... térmica? Ecologia térmica, né? Carbonização. Convergente, ecologia. É todo um sistema catenado com o galvanizamento, qual uma número? Fusão da galvanização. Qual o número do galvanizamento? 2732, respectivamente. Respectivamente, tá bem. Obrigado, seu Marzinho. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. classificado, só o Pretinho. Oferta da nossa audiência. Olá, Pretinhos. Muito tristemente, quero me desfazer do meu Xbox 360 Arcade novinho, lindo e maravilhoso. Ele vem com dois controles e o jogo de luta UFC original, além de jogos já gravados na memória do aparelho. Por isso, tudo quero só 600 pilas. O motivo? Comprei outro videogame e quero vender este para alguém que curta e que vá cuidar tão bem quanto eu cuidei. E-mails para meu ex, EX, tá? Não é X de X. O Xbox é Xbox, Xbox. Mas o e-mail é meu exbox, @hotmail.com. Tá que, é uma, bom, que é um trocadilho com ex, né? Meu ex-box, meu ex-Xbox, ou seja, não vai ser dela mais, é ex. Meu ex-box, @hotmail.com. Tá dado, hein? Tem que aproveitar. Tu tá achando que tá dado? Eu 600 pila por um Xbox? Tem que aproveitar essa oferta. 360 arcade, novinho. O que mais se vende aqui nos classificados é Xbox, né, cara? E carro. E carro. Não, não, mas carro tudo bem. Não, nos games sim, o Xbox, né? E, bom, vamos aqui a mais uma oferta, vendo geladeira Electrolux RDE 32, 220 volts, completa, branca, único dono e baixa quilometragem, quero 400 pila, manda e-mail que eu envio foto, tenho que vender porque a mulher quer um modelo maior, pois cabe mais bagagem na geladeira. Fernando de Porto Alegre, vendo geladeira Electrolux, @hotmail.com. Vendo geladeira Electrolux, @hotmail.com. O que é, Almir? Não, mas tá malé aqui todo. Hã? Eu fui entrada que tava falando ainda e a tua voz sedosa não deve ser interrompida. Sedosa. Obrigado, Almir. Obrigado. Não deve ser interrompido uma, um vozeirão desse. Sabe quem tu serias na mitologia grega? Quem? Zeus. Pô, Zeus. Eu queria ser Apolo, eu acho. O pai de todos os deuses, né? Não, eu queria ser o que Apolo. Que era meio afeminado, como todo deus. É mesmo? Afeminado. Zeus era gay? Zeus não gostava. Afeminado. Gostava do lance. Ah, não tinha deus grego que não fosse gay, né? É, é afeminado. É gay, não, não, não tem sexo. Hã? Afeminado é gay, né? Pô, basta ser deus grego pra ser gay, né? É, é fuca velho, fuca velho. É, o que que acontece com fuca velho? Escapa ré. Escapa ré. Temos aqui um livro, então, querido, um livro, mas não é qualquer livro. Ah, não é? É um livro, porque o grande problema do Brasil, sabe qual é, né? Qual é? Qual é, qual é, qual é? Vocês sabem qual é o grande problema do Brasil? Pombas. O grande problema do Brasil hoje é segurança pública. Pessoas que não leem. Analfabetismo. Ah, o quê? Analfabetismo. Analfabetismo. Analfabetismo. E aí, o analfabetismo, ele é um problema. Então, o Almir Kittin lançou o livro que ensina as pessoas a lerem. Boa! Vai lendo ali A, B, C, D, E, F, G, H. É o popular Beabá. Beabá, exatamente. O livro que ensina a ler, as pessoas a ler. Mas especial. Tem algum outro exemplo? Beabá, B mais A, da Bá. Tem algum outro exemplo de duas letrinhas? C mais azul. Esse migre. Isso aqui na minha cara. Desculpa. Bruno Rigo, que mandou aqui. Bruno Rigo. Um abraço aí pra todo mundo e o e-mail é grandefigurasdahumanidade @pretinhobasico.www. Tá bom. Obrigado, tá, Almirzinho? Show de intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela... Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. 15 minutos para 6, para 7, aliás, doutor Alceu. Tudo bem, doutor Alceu? Todo tempo, doutor Alceu. Eu vou lhe pedir que o senhor seja bem breve no seu quadro aqui no nosso programa para a gente brincar mais uma vez com aquela brincadeira do corno. Já temos aqui vários números para os quais ligaremos. Não, não é brincadeira do corno, é brincadeira do... Corno. Boa, daqui a pouquinho então, depois do seu quadrinho, tá, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Peter, o Vitor treinou normalmente. Quem? Doutor Peter? Quem? O Vitor vai jogar o Grenal. Exatamente. O Caçapava visitou o Falcão hoje, doutor Peter. Pô, Caçapava. Tem uma foto, é verdade, uma foto do demais. Caçapão e do Falcão. Caçapão. O Caçapão e o Falcão. Exatamente. E o Palescunha do Criciúma que disse no Twitter que ia fazer o gol de domingo e fez. Bah. É, mas a Talescunha. Eu não sei se ele era do Inter ou se é ainda do Inter. Eu acho que ele ainda é do Inter, tá emprestado. E o Aloysio diz que vai jogar a decisão domingo pela Chapecoense. Vai jogar o Aloysio, vai jogar o Aloysio. Vai jogar o Aloysio. Exatamente. Era isso então, doutor Peter. Tá bem, doutor Alcio. Muito obrigado por atender o nosso pedido aqui pra corno, gente ir direto corno, pra brincadeira corno, do corno. Em breve nós estaremos envolvendo a audiência do Pretinho Básico, pedindo nomes e números para que nós possamos ligar pra galera. Em breve estaremos na sua casa. Alô? Corno. Que isso? Corno. Corno. Quem é, cara? Corno. Ô, Tedi! Tedi! Que susto que esse cara me deu. É o Davi Coimbra. Ah, é a galera do Pretinho, Davi. Ô, Tedi. Eu tô ouvindo vocês, cara. Tu tá nos ouvindo e não viu que a gente tava te ligando, cara? Não, eu tô ouvindo vocês agora, né? Agora! Ah, tá. Tem umas coisas mais importantes pra fazer, né, Tedi? É verdade. Eu tô vendo um episódio de Glee com a minha filha. Ah, tá. Tá bom. Pô, meu. Tu gelou, hein, Tedi? Não, que aparece o telefone, eu sabia de onde vinha, né? Ah, tá bem. O cara localiza ali, né? Tá certo. Orienta. Tá mandar certo. Os parabéns pro Tedi, né? Ganhou as orientas de melhor penteado. Ô, Tedi, por falar nisso, nenhum de nós tá com show com temporada no teatro, né, cara? Está. Onde é que é mesmo? Amigos lá. Onde é que é mesmo, Tedi? É no Teatro do CIE. Isso, do CIE. Na Dom Pedro, lançando disco novo, pá. É, contos de água e fogo. Saiu uma bela resenha sobre o disco na Rolling Stone Brasil. Pô, que beleza. A gente sabe que é uma coisa difícil, né? Quando o cara consegue esse reconhecimento da crítica especializada. Tá certo. Tá bom, Tedi, olha só, cara, a gente não quer se prolongar e deixar tu ver com a tua filha o Glee. Tá vendo mesmo? Glee, né? E a gente vai pegar outros cornos agora. Hã? Mas qual era a questão do... É uma informação que não, a gente é o serviço de informação do Pretinho Básico. É o sistema de inteligência. A gente liga para as pessoas para informar sua nova condição. Não, mas é virtual. É o cornômetro aqui que liga aleatório. Ah, mas tem uma escala de 1 a 10, não, o teu tá tranquilo. Assim, o teu é 6. O teu é 6. Não, não, é não, não, tá não tem escala. Ou é ou não é, na real. Ah, é. É sim, é left e right. Pro um lado ou pro outro. É isso aí, cara. É isso aí. Meu, um abração pra ti aí, tá? Tá, muito obrigado. Me dá uma chance de um dia eu ligar pra alguém pra informar também o status. Abraço, meu. Falou! Tchau, querido! Tedi Corrêa! Mais um! Vamos ver aí, Arthur já tá ligando. Vai pra quem, Arthur? Que vibe, meu. O carinho vai pra quem? Grande colega, grande colega. Tá ligando? Vai, foi. Fecha em mim que eu vou chorar. Latitude Carnaval. Preto. Cláudio Preto. O Globeleza. É o RBS, beleza. Sua chamada está sendo Deixa a mensagem. Não deixa a mensagem, a gente gasta um cara. Tá certo, tem razão. Ninguém mais ouve mensagem. A gente gasta um cara. Eu não ouço mesmo, é verdade. Eu tirei a minha secretária eletrônica. Sabe por que eu tirei a minha secretária eletrônica no celular? Porque era muito feia. Ah, pensei que fosse querer. Foi. Calma, atenção. Foi. Quem? O pai tá zagueiro. Quem? Galvão. Será? Alô? Alô, por favor, o Mauro Galvão? Por que vocês tanto pedem tal de Mauro Galvão? Sabe, velho? Mas não é o telefone do Galvão? Deixa o Capu falar com ela, hein? O que tá falando, meu velho? Como mora o Galvãozinho? Piadeira nessa vibe, mora o Galvão, meu velho. Avisa pra ele que ele ganhou um beat aqui do kit da Atlântica, um guarda-sol, inclusive, da Atlântica. Guarda só um chevrinho caderno capa duro do Pretinho Baixo. Cara, cara, não é o telefone do Galvão. Que desse telefone aí? É que eu acho que era o telefone. Sim, do Sim, era, né? Se tá reclamando. Estão reclamando que era, né? Foi, então. Tem que vocês querem tanto, ligam. Tá bem, vamos mais uma aqui, vamos mais uma aqui. Atenção, mais uma. Só mais uma? Só mais uma, então. Vamos lá, mais uma ligação. Como? Calma, calma. Colega. Alô? Corno. Quem tá falando? Corno. Quem tá falando, te identifica, meu irmão. Corno. Tu tem medo de falar teu nome aqui? O negócio é mais embaixo, meu irmão. Corno. Deve ser tu mesmo. Corno. Quem tá falando aí? Ô, Jorege, sou eu que tô falando, maluco. Não vem bancar de machão aqui, rapaz. Ah, pô, né? Se salvaram, né? Se salvaram, né? São seis aqui, Jorge. São seis aqui, Jorege. Ô, cara, eu entro aí e quebro todo mundo. Mesmo bicha, corno. Bicha, bicha, bicha. Corno, corno, corno. Bicha, corno. Cara, deu uma tremida nas pernas aqui. Vai te manter a postura de atacante, né? Ai, que maravilha, Jorginho. Já deu. Não adianta tu ficar gritando com o cara que tá chamando de corno, porque não vai mudar nada a tua condição. Não, mas tem que dar pelo menos uma engrossada na voz, né? É, o cara era o Davi Coimbra, Jorginho. Tá louco. Aí ele não tem chance. Jorginho, obrigado aí, mano. Grande abraço. Valeu, querido. Um grande abraço pra todos aí. Valeu. Valeu. Tchau. Esse é um corno brabo. É o corno brabo. O corno é o pior de todos, né, cara? Caga, mais um. Vamos só riscando na parede aqui os que a gente consegue pegar. Mais um risquinho na parede. Ai, coisa boa. Tem? Tá, vamos lá. Esse também é bom. Come on! Esse além de tudo merece. Eu telefono e você já não atende mais. Corno! Corno! Ó. Sua chamada está sendo encaminhada. Sai, Carpi! Liga pro Pedro! Pra quem? Pedro. Que Pedro? Pedro Ernesto. Pedro. Não avisa, puxa. Não avisa. É. Ele tá lá gravando aquele programinha. E aí alguém tá ouvindo e manda o torpedo pra ele, entendeu? Antes mesmo. Capu. Pode estar estragando toda a vibe da brincadeira. Toda a vibe, né, Capuzinho? Anunciando aí, meu velho. Para de anunciar, meu velho. Tá ocupado? Tá ocupado. Ele ligou. É, algum corno ligou. É que a mulher dele ligou. Ô, Arthur. O Arthur tá sempre um passo na frente, meu velho. Tá sempre lá na frente. Foi dito, meu bruxo. Ah, aí, foi. Não avisa que ele ouve. Ah, ele vai ver o número. Não conhece o número. É muito tigre. Muito tigre. Esse merda não atende telefone, é só mensagem. É verdade. É tipo o cara do Clube da Luta. Né? Não, ele deixa chamar e depois liga. Quem deve não atende o telefone. É, quem deve não atende. Pior, né? Sua chamada está sendo encaminhada para dentro. Mais um último. Mais um último aí, último. A lista é grande, hein? De corno aqui. Isso aumenta. Eu acho que a gente devia ligar pro nosso presidente. Acho. Não. É isso. Até porque agora é presidenta. Chamou. Foi. Pior que esse é mesmo. Para, meu. Tá ligando com esse cara? Não vai atender. Ele é de verdade, não liga. Ele é? É o Luiz? Essa é a diferença dos caras atlânticos e dos caras da Gaúcha. Eles não atendem. Os caras da Gaúcha não atendem. Não atendem. Sim, estão trabalhando, né? Não. Eles têm medo dos torcedores. Sua chamada está sendo ligada. Tá bem, era isso, então. Já vamos deu dar mais uma sorte, rodadinha. Né? Vamos dar uma rodadinha aí, que tu quer que é, Potter? Uma piadinha! Piada do Poder! Apoio! Praxe Auditoria! Problemas com as contas! A Praxe Checa! E aí a moça entra na delegacia gritando: acabo de ser violentada por um débil mental. E aí o delegado olha assim: como tem certeza que era mesmo um débil mental? Certeza absoluta, delegado! Eu tive que ensinar tudo pra ele! Animal! É tua! É, te contar um troço. O que tem aí, KG? Se Bin Laden tivesse sido preso por brasileiros... O cara tem no blog do Pretinho uma foto do Barack Obama achando o Zambi. Grande foto. Os advogados dele teriam que estar presentes na hora da prisão pra garantir seus direitos. Boa. Todas as escutas seriam consideradas ilegais por não terem autorização de um juiz. Oh. É. Os policiais e militares seriam acusados de abuso de poder. Yeah. Em 3 dias, o Bin Laden teria um habeas corpus decretado por irregularidade nas investigações. Por ser réu primário, não possuir outra condenação, ter nível superior e endereço fixo, seria logo posto em liberdade. Por possuir livre direito de ir e vir, seria liberado para visitas à Meca. O processo levaria uma década com ele em liberdade provisória. Bah. Condenado à pena máxima de 35 anos, cumpriria 1/6 como manda a lei. Durante o cumprimento da pena de cerca de 5 anos, poderia receber visita de suas 5 esposas e seria liberado para sair nos feriados, inclusive no Natal. Aí tem um ponto de exclamação. Não comemora o Natal. Depois de alguns meses preso, um juiz decretaria que a prisão dele é ilegal por não constar terrorismo no nosso Código Penal. E finalmente, para não manchar a imagem do Brasil junto ao mundo, ele sofreria a terrível punição de doar 10 cestas básicas para as obras assistenciais da Irmã Dulce. Te contar, é o Brasil, né? Os livros mais finos do mundo, Minha Masculinidade, Alexandre Fetter. Obrigado, Márcio. Quanto mede o meu pinto, por Porã? Minha carreira de cantor, Maurício Amaral, e meus namoros com Harry Potter. Esse agora é não, agora não tem mais já como. Acabou. Agora é uma namorada. Ah, acabou, é verdade, já, bem fininho. Nossa, acabamos pra ela, acabamos. Era só tocar pro bebê. Guilherme Ribeiro. Charadinha. Vai, Zacarinha. Sabe o que que a Xuxa tá fazendo no bar? A Xuxa? A Xuxa. Tomando café Pelé. Tá bebendo cachaça. Boa, Xuxa. Muito bom. Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Pra pular... No... Pulso polar! Muito bom, muito bom. O que escorregador falou pro outro? Escorregador. Falou pro outro. Aqui os anos passam voando. Por que a moto do japonês não cai? Ou por que o japonês não cai na moto? Porque ele gira na Kombi. Porque ele copia e amarra. Muito ruim. Essa foi péssima. Acho que o Dedé veio escondidinho e escreveu assim, eu não vi. O Dedé é uma figura, né? E o que é um ponto amarelo em cima do ringue? Pode ser o Dedé de novo aqui. Ponto amarelo em cima do ringue. É o yellow... Milho yellow. Ponto amarelo em cima do ringue. Do ringue. É o Ringo Starr. É o... Ringo Starr. É o Jean-Claude Fandango. É o do Dedé. O Dedé, ele veio às 2 horas. Ô, Zacarias, entrega pra Betânia agora aí, Betânia, Zacarias. Chega rapidinho, vai acabar, Betânia. Bem, Betânia, tudo bem, Betânia? Gente, cheguei hoje... Chegou, mas já era, cheguei, Betânia. Mas já era, vou quebrar a noite com o Pedro. Vai quebrar a noite hoje? Agora a gente pode entrar em todos os bares, 90, né? Vai ter mais 90. Tá bem. Vou quebrar a noite. Ficamos por aqui com o Pretinho Vasco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo PB. O Big é preço baixo todo dia e da Milera, a moda está nas ruas. Voltaremos amanhã às 13. Tchau.